Decidiu o destino de cada universo continua. Depois de ultrapassar a sua fraqueza, o Tartaruga Genial derrotou os adversários um a um. Mas depois de ter chegado ao limite das suas forças, vê-se encurralado por Gandos, um guerreiro do universo 4. Olá, vozinho. Mas tu ainda estás a tentar levantar-te? Isso é patético. Aceita os teus limites e atira-te à arena de uma vez. Os meus limites? Tu ainda não viste nada. Queridos discípulos, mexam-se bem, lutem melhor, brinquem muito, comam bem e descansem muito, ouviram? Aproveitem sempre as vossas vidas ao máximo. O Tartaruga estará sempre convosco. O Tartaruga Genial ultrapassou todos os seus limites de forma muito corajosa. E com o seu Kamehameha conseguiu derrotar Gandos. O Torneio do Poder está cada vez mais complicado. Quem irá sobreviver? Hã? Desesperada com um atacante invisível. Como é que te estás a sentir, Tartaruga Genial? Eu vou ficar bem depois de descansar. Vai, tens de continuar a lutar e vê se lutas por mim também. Vai, vai lá, vai! Claro que sim. Por favor, vê se tens mais cuidado. Tu estás bem? Sou Gohan. Estou. Estou a ver que vocês sabem lutar muito bem. Eu vou mostrar-vos porque é que eu, o Dr. Rota, sou chamado de Doutor. Mas o que é que foi isto? Observa. É um ataque que concentra a energia num só ponto. Exatamente como o meu raio mortífero. Mas este é disparado a longa distância. É um disparo muito preciso, não é? Mas não nos podemos mover. Eu não consigo sentir o nível de energia. Será que ele está morto? Claro que não. Ou quem realizou este ataque seria automaticamente desclassificado. Ele ainda está vivo. Temos de ter cuidado, Satan. Nós os dois estamos encurralados que nem ratos. Suprima a tua energia. Vamos esconder-nos naqueles destroços, sem que ele nos veja. Sim. Satan! Aguenta, por favor! Tu estás bem? Não te preocupes. Eu trato disto. Eu estou bem. Certo, mas a tua energia... Não te preocupes, Son Gohan. O mais importante é perceber onde está o nosso adversário. E como é que vamos fazer isso? Estás preparado, Son Gohan? Sim, estou. Muito bem, suprima a tua energia até nos aproximarmos. Mas, Satã, não há lugares para nos escondermos. Seremos presas fáceis. O que é que fazemos agora? Isso não vai ser problema. Força! Sim! Vamos usar o pó para o despistar e depois aproximamos-nos dele rapidamente. Vamos! Sim! Cuidado. Tem cuidado, Son Gohan. Mas o que é isso, Satã? Ele está a usar isto para vigiar os nossos passos. O quê? Isso está... Ele consegue ver-nos no meio deste pó. Parece que esta esfera tem a capacidade de apontar a nossa localização. Calor. Aqueles dois estão parados há bastante tempo. O que é que estará a passar? Nem dá para acreditar. Parece que anda por aí um atirador furtivo. Um atirador furtivo? Sim. É alguém que dispara contra os adversários a partir de uma longa distância. Os atiradores furtivos são mesmo incríveis. Sim, são mesmo incríveis. São Noé, Satã, vocês têm de estar mais atentos. Mas se eles não se mexerem, não vão ser capazes de destruir o adversário. Estão em clara desvantagem, aqueles dois. Tal como eu previa. O som do tiro que eu ouvi há pouco. Tenjinhan! O que é que tu estás a fazer parado? Vocês os dois, escondam-se! Há um adversário a disparar contra nós a longa distância! Deixa-me rir. Nós só temos de nos desviar quando ele... Mas de onde é que ele está a disparar? Ele está escondido que nem um cobarde. Mas que adversário mais irritante. O que se passa? Estás bem? Son Gohan. Estou bem. Tu também estás bem? Mas o que é que tu foste fazer, Satã? É o calor corporal. O nosso adversário consegue detectar o nosso calor. Como? Nós conseguimos camuflar a nossa energia, mas o calor do corpo... Tenho uma ideia. Fazemos assim. Estou a perceber. Mas o que é que está a acontecer? Ora, muito bem. Maldição! Ele está a eliminar os nossos esconderijos! Aqueles não são Son Gohan e o Satã? Como é que eles? Aqueles dois estão a ser atacados sem dar luta! Que palermas! Oh? Estão a ver o mesmo que eu? Parece que há alguém a disparar e outro a refletir os disparos. O quê? Eu começo com o que está mais perto. Ei, espera! Tu tratas daquele. Assim eu vou ajudar o Satã e o Son Gohan. Ok, tem cuidado. Espera por mim, Vegeta! Estamos a ficar sem esconderijos! Son Gohan! Satã! Tenshinhan! Afasta-te! Ou és atingido! Não se preocupem! O Son Goku e o Vegeta estão a tratar do inimigo! Eu vou acabar com isto depressa! Podes contar comigo! Eu vou ajudar-te, Vegeta! Golpe da máxima força! Kame-ha-me! Estás escondido que nem um cobardolas! Isso irrita-me! Vou acabar contigo num instante! Ai, acabas! Reflexo, reflexo! O que é que foi isto? Vegeta! Ele consegue refletir os nossos ataques! É verdade! E eu sabia que vocês viriam atrás de mim primeiro! O meu trabalho é observar os adversários e ao mesmo tempo agir como um espelho. Como é que é? Nós devíamos ter descoberto primeiro quem é que anda a lançar os ataques. Pois percebeste isso demasiado tarde. Este é o vosso fim. Eles também caíram na armadilha do adversário? Seus palermas! Cachalota, ouve! Tu tratas deste badocha aqui. Eu vou tratar do outro. Vocês não escapam. Vá, dispara! Reflexo, reflexo! É ele? Satã! Eu estou bem. Ele está a disparar enquanto se movimenta. A localização do verdadeiro atirador. Mas e se for outra armadilha? Mas eu não tenho escolha. Vou ter mesmo de arriscar. Que ataque é este? Podem dizer-me? Chama-se técnica da multiplicação, que lhe permite criar 4 clones. Então ele estava a esconder um ataque tão extraordinário? Agora é que nós vamos ganhar! Então, este ataque parece que tem uma fraqueza. Vamos! Continua! Restam 3 clones. Quando ele se divide, a velocidade e a força também se dividem em 4. Estás a falar a sério? Isso não parece nada bom. A cada disparo que faz, ele move-se para outro local. Agora ele está ali. Eu vejo-te com os meus 9 olhos. Eu vou encontrar-te. Não vais esperar pela demora. Ele usou um dos clones como escudo? O Tenjin Han tem uma visão apurada que lhe permite ver o ataque do adversário. Mas ele não tem a capacidade defensiva para se proteger desse ataque. Estou a perceber. Ou ele chega ao adversário primeiro, ou os clones dele passam à história, não é verdade? De qualquer forma, é uma jogada arriscada. Tu consegues, Tenjin Han! Cachalota! Nós vamos atacar! Se os nossos ataques não resultam... Ah, sim, estou a ver. Mas que esperto, Vegeta. Muito bem, cá vai. A Irmila, despacha-te de uma vez e dispara. Acaba com os dois ao mesmo tempo. Irmila, ouviste o que eu disse? Tens de esperar. Também estou com problemas. O quê? Desculpa. Se os conseguirmos impedir de trabalharem juntos, então temos uma hipótese. Agora só resto eu. Mas sinto que estou cada vez mais próximo. Bola de energia! Tu viste isto, Satã? O Tenshin Han conseguiu! Sim. Vais disparar? Quem vai primeiro? És tu ou sou eu? Eu não consigo. Não te consigo atingir mais. Compreendo. Tu foste um grande adversário. Tens o meu reconhecimento. Igualmente. Ou não? Ele baixou a guarda mesmo no fim. Tu foste um grande adversário. Quando é que tu apareceste? Larga-me! Larga-me! Eu não vou cair sozinho! Maldição! Injustiça! Ah! Caíram os dois! Mas foi tão divertido! Sim, sim! O Ermila do Universo 2 e o Tenjin Han do Universo 7 foram eliminados. Desculpem. Não, não, não! Não peças desculpa! Conseguir eliminar um adversário mesmo no fim foi impressionante. Tens o meu reconhecimento. Não acredito que foste eliminado, Ermila. E então? Tu não tens nenhum ataque com que te possas defender, Badosha? Larga-me! Tu pensavas que me tinhas derrotado, foi? Eu mostro-te porque eu, o Dr. Rota, sou chamado de Doutor. Já vais ver. Eu já te disse, larga-me. A minha capacidade é... Cala-te! Mas que idiotas mais irritantes! Para um do Universo 2, seguido pelo Dr. Rota do Universo 6, foram eliminados. Eu nunca tinha visto uma luta assim, mas foi bastante divertido! Sim, foi mesmo empolgante! Ora, bolas! Já perdemos o Krillin e agora perdemos o Tenshin Han! Não interessa! Eu só quero acabar com todos os outros lutadores, ouviste? Eu também quero. Vamos lá, isso! Bem, vamos dar o nosso melhor, Vegeta, no Krilin e pelo Tenshinhan. Graças aos esforços do Tenshinhan, a equipa do Universo 7 conseguiu derrotar os malvados Ermila e Prum. Mas os restantes adversários vão usar todas as táticas para os derrotar. Será que o Son Goku e os seus amigos serão capazes de ultrapassar todos os combates que têm pela frente e sair vitoriosos? Hã? Faltam 32 minutos para o Torneio do Poder terminar. Son Goku, o Frost do Universo 6 está a usar uma jeta para nos encurralar. Este Frost é um batuteiro. Deve estar a armar alguma. Tartaruga, tu vais usar o turbilhão outra vez? Para com isso! É desta que morres, com certeza. No próximo episódio de Dragon Ball Super, Vingança F. Uma armadilha bem montada. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.